Aguentem essas abóboras em decomposição no alpendre. O dia das bruxas não vai embora sem voltarmos a Halloween. Halloween, uma das maiores sagas de terror slasher da história do cinema, batia com o nariz no fundo em 2002 ao oitavo filme e Michael Myers prolificou durante uns anos. Entretanto, e porque estávamos na primeira década de 2000, todo o santo filme do género que tinha estreado e iria estrear seria, inevitavelmente, um remake, ou, perdão, uma reinterpretação de uma propriedade. Como já adivinharam, Halloween, de John Carpenter, passaria pelo mesmo tratamento. E por isso cá estamos hoje, um pouco atrasados em relação a 31 de outubro, é certo, mas com o mesmo entusiasmo de sempre, para conversar sobre Halloween 1 e 2 de Rob Zombie. Estaremos perante uma merecida nova visão do imparável monstro de Haddonfield, ou mais-valia deixá-lo morto e enterrado no cemitério mais próximo? Para sabermos isso, convocamos novamente Carla Rodrigues e Guilherme Trindade, que pelo quarto ano consecutivo marcam o ponto no nosso calendário das festividades. Olá, amigos! Ora viva! Sejam bem-vindos! Obrigada! 4 anos, pessoal! Estamos todos mais velhos e mais sapientes, não é? 4 anos! Depois podemos juntar estes episódios todos numa box set. É isso. Fazer uma maratona de Halloween. De Halloween, yeah. Halloween. Exatamente. Exatamente. Aliás, que isso é cada vez mais confuso, não é? Quantos Halloween... Já são 3, não é? Neste momento há 3 filmes chamados Halloween. Halloween. Todos eles com Michael Myers. E este aqui é distinguido por ser Halloween do Rob Zombie. Qual é que é o ano? Rob Zombie depois? 2007. Pessoal, é mais facilmente ao engano do que quando eu fui uma vez à Feira de Matosinhos e vi um senhor tentar impingir um DVD da vida de Brian como sendo da Paixão de Cristo. Sério? Sim, já foi há muitos anos. Imagina a surpresa de quem o comprou. This summer, Rob Zombie unleashes a unique vision of a legendary tale. Estamos aqui para falar de um remake do grande clássico de 1978 de John Carpenter, a reinterpretação de Rob Zombie em 2007, e basicamente é a história de um Halloween no seio de uma família disfuncional, onde o filho do meio é completamente marginalizado por todos lá em casa. A irmã não quer saber dele, o padrasto detesta-o, e a mãe, que é a única pessoa que nutre algum carinho por ele, tem que se ausentar todas as noites porque trabalha num clube de strip. Na escola o cenário não é muito melhor, ele é vítima de bullying e não consegue sociabilizar-se com os outros miúdos. Os sinais estão por todo lado e o saco não para de encher. Mas naquele Halloween, o pequeno Mikey decide fazer justiça pelas próprias mãos e matar todos os que de alguma forma lhe fizeram mal. Todos, exceto a sua irmã mais nova, que ainda é bebê e inocente. Pronto, basicamente é mesmo remake, não é? E começa a matança. É um remake. E preciso ver isso. É metade remake, metade história de origem, que também era uma tradição naquela altura. E então, e o que é que o Rob Zombie, nos traz de novo aqui neste Halloween em relação ao primeiro? Opa, pois estes dois filmes são definitivamente filmes Rob Zombie, porque ele tem aqui a sua marca bem impressa nestes filmes, aquele estilo... muito sujo, muito exploitation, assim, tudo muito sim, com aquele câmara, ar muito... câmara a banar, não é? Labrego. Quase não, mas com aqueles personagens sempre muito feios, muito labregos, assim, muito campónios, redneck, não é? Que parece white trash. É aqueles primeiros sim. 10, 15 minutos do primeiro, deste remake do Halloween, eu confesso que só me dava quase para chorar a rir, porque é uma caricatura... Os clichês estão todos lá, não é? Extremo de uma família white trash que é sim, o maior clichê. É hilariante, é um clichê por de todos bairro. Os lados. É o padrasto a dizer à filha da mulher que tem um comelão bom e depois a dizer à mulher: está calado, levas 2 chapas. Eu dizer, pá. Sim, e claro, insultar é um o bebê, insultar trabalha, o filho, claro. O gajo não trabalha, é um desempregado, a mulher é stripper, a filha é badia. Opa, é tudo. Está lá tudo. Está lá, está tudo, lá né? tudo. Era uma sopa todas perfeita as caixinhas, para criar um monstro. Claro. Fizeram um check em todas as caixinhas, não é? Exato. Yeah. A questão que eu achei mais confusa é quando o Paul e Clara Zombie tiveram um filho chamado Rob, será que eles sabiam que ele ia fazer filmes de terror? Ou não sei, mas uma banda. Mas eu acho, eu acho que condicionaram um bocadinho o seu futuro, não é? É um bocadinho, Quer dizer, com o nome daqueles limitou um bocado as opções de carreira. Exatamente. Eu vou ver como é que ele se chama, na verdade. Ou ia estudar neuroquímica, ou ia passar. Lamento desiludir-vos, mas ele chama-se Robert Bartlett Cummings. Sim, mas ele também tinha mudado o nome. Mas ele alterou o nome legalmente para Zombie. A sério? Sim, sim. Está no BI Rob Zombie? Exatamente. Portanto, ele quando faz reservas de hotel ou qualquer coisa assim, é o Senhor Zombie, por aqui. Não, é temos John, aqui o seu lugar do costume. Em vez de ser John Smith, é o John Zombie. Ou então estão à procura dele. Onde é que está o senhor Zombie? Epá, eu acho que um dos zombies. Vê-se à distância quem é, não é? Com aquela barba e com aquele cabelo. Sim. Não foi, não acho que seja de todo despropositada a escolha dele para realizar esta visão. Pois, sim, não porque é. Porque ele para já, ele realizou alguns dos videoclipes da sua própria banda e até de alguns outros artistas. Ele já vinha aqui deste meio de realização, mas mais de videoclipe. E tinha feito dois sucessos, eu considero os sucessos, que foi A Casa dos Mil Cadáveres, não é? Uhum. E os Renegados do Diabo, que eu acho que... E depois a sequela, sim. Sim, provavelmente são ainda continuam a ser os filmes mais... Os melhores dele, se calhar. Sim, sim. Eu acho possível. Sim. Depois tem ali um pequeno apontamento no Grindhouse, não é? Epá, e acho que de alguma forma percebeu-se que ele estava ali em ascensão e por que não apostar nele pelo estilo e por tudo isso. E se calhar até era a temática que lhe interessaria também abordar. E, a meu ver, não é uma má aposta... Eu acho que, apesar de todos os clichês que vocês já mencionaram, ele leva a fasquia um bocadinho mais longe no sentido do gore. O Carpenter conteve-se... Para já era um filme com menos orçamento, não é? Um filme também baixo orçamento, sim, certo. Sim. Muito mais subtil. Muito mais subtil. Agora acho que ele aposta no choque do espectador aqui de duas formas, que é... Primeiro apresenta-nos um puto inocente, com um ar quase angelical, e ele transforma-o à frente dos nossos olhos numa máquina de matar, não é? Mas olha que essa questão do angelical é muito relativa, porque eu acho que eles fizeram um casting de um puto muito, muito bem feito, porque o puto tem um ar desconcertante. A mim, ele tem muito vibe de school shooter, não é? De gajo tem, que... tem. Isto já é um filme pós-Columbine, não é? Porque Columbine sim, é sim, tipo sim. 2001, não é? Portanto, sim, estás-me a lembrar aquele filme que fizeram precisamente de Columbine, que também o era Bowling. O Bowling for Columbine? Do Lars von Trier, não é? O Elephant é do Gus Van Sant. O Gus Van Sant. Epá, eu confundo sempre os dois, é uma coisa. E já é um puto com este ar, não é? Assim, lourinho, assim, de bochechas rosaditas... É assim muito esse parece ar. Que podia estar podia nos Anson também. Dos anos 50. Yeah. Mas vocês já viram fotos deste puto hoje, deste Daeg Fires? Não. Opa, que idade é que ele teria agora? Tem, ele está vivo, mas é um Rob Zombie em ascensão. O gajo tem piercings, tem tatuagens. Também foi condicionado, foi um bocadinho condicionado, não é? Logo pelo primeiro filme em que ele entra. Acham que andaram-lhe a... Foi apadrinhado pelo Rob Zombie, não tinha hipótese. Isso. Anda cá, pá! Anda cá, não deve ter sido o primeiro Nose Ring. Porque passaram-se 2 anos entre o primeiro e o segundo filme e ele não volta para o segundo filme quando não há uma diferença de idades. Pois, não há assim grande diferença em relação de idades, ao miúdo que aparece. Se calhar já estava cheio de tatuagens, não podiam pôr. Exato. Tipo aos 13 anos dava para camuflar. Cheio de piercings e tatuagens. Eu acho que aqui o gore, o nível do gore. Especialmente por um miúdo, porque é assim, nós vemos o Michael Myers no filme original, o miúdo, a matar, mas atrás da máscara, vemos em first person, sim, atrás da máscara, e não é a mesma coisa do que nós estarmos a ver mesmo um miúdo a matar um outro puto à paulada, e eu acho que isso choca mais o espectador. Tu achas que este prólogo da história do Michael Myers agrega valor? Acho que dá contexto. Dá contexto ao clique. Porque eu sempre vi o Michael Myers é quase como tipo uma força sobrenatural. E eles parecem que não mistifica. Não, mas pois, no primeiro filme tu também não sabes isso. No primeiro filme tu também não sabes isso. Tu só começas a questionar essa força sobrenatural pois, nos filmes seguintes. Pois, ele só fica mais sobrenatural mais à frente. Não é? Agora, no primeiro filme é um puto que de repente decide matar toda a gente. Agora, nós nunca percebemos exatamente o porquê. Mas é um bocadinho, porquê. É ali aqueles primeiros 5 minutos de filme ou nem isso. Sim, mas, é? Tu, mas tu tens ali uma contextualização, que é a família desagregada em que ele vive, o ambiente na escola e todos os sinais, que é o puto só desenha animais mortos e pessoas mortas e não sei o quê, os red pais flag. Só, completamente, isso, por todo lado, é não é? Isso também é um clichê, não é? Mas isso também é verdade. E eu também acho, apesar de... Eu estou um bocado dividida quanto à necessidade desta contextualização, porque por um lado acho que a ideia é razoável e acho que faz sentido, já que se está a fazer um remake, acrescentar qualquer coisa. Certo. Acho que não foi mal escolhido tentar dar contexto ao Michael Myers. Agora, a forma como foi feito, então a forma como o Rob Zombie escreveu o miúdo e aquelas cenas todas, eu não acho que seja muito coerente, porque se, por um lado é suposto acreditarmos que é um miúdo inocente e angelical e que até tem carinho pela irmã e tudo mais, mas por outro lado é um puto que já anda a matar animais, já é um puto que tem claramente inclinações violentas, e acho que o Rob Zombie não se consegue decidir como é que eu quero mostrar, então é tudo muito repentino. Se é biológico ou se é condicionamento do meio em que vive. Exatamente. Ele tenta demonstrar que, que ele é o resultado do meio onde vive, não é? É o que despelota depois aquele despoleta. Massacre. Despoleta. é mesmo só despoleta. Despoletou o massacre. Eu estou um bocado dividido em relação à necessidade de mostrar que o monstro tem uma razão de ser. Eu acho que a Carla tem razão no sentido em que não é ser bom ou ser mau, pode sempre haver maneiras interessantes de o fazer. Certo. Mas eu sinto que a mística dos monstros, às vezes, não é como sei lá, como o Jaws, eu não preciso de saber a origem do tubarão, não é? Certo. Tipo, eu não preciso de saber que o predador está a fazer aquilo porque tem um empréstimo para pagar. Às vezes sinto que lá está, estão a explicar coisas que não necessitam ser explicadas. Sim, não... mas a questão é, em 8 filmes tu já mostraste isso. É pois, uma máquina de matar, em 8 filmes, percebes? Ok, tens mas aqui uma é oportunidade... Mas isto é para um público novo, não é? Sim, é um recomeço. Desculpa, eu tenho uma pergunta que eu acho importantíssima sobre o lore deste filme, que é: vocês acham que a máscara de palhaço que ele tinha no aquele primeiro Halloween era de Silver Shamrock? Exatamente, estás aqui a criar. Por acaso não me parece que seja da Silver Shamrock. Porque aquela não é dos designs. É daquelas. Não entra na cabeça toda. Mas tu não sabes que designs é que houve nos anos seguintes. Sim, é verdade. Mas pronto, pelo aquilo que nós conhecemos do Halloween 3, da saga original, eram aquelas que dava para pôr a cabeça por completo, sim, não é? Que tinha tipo cabelo, tinha aquela borracha que se adaptava. Era um saco. Agora esta, a máscara que eles utilizaram neste filme, no remake do Zombie, é muito semelhante à do filme original de 78. Mas eu gosto que o Guilherme já não é a primeira vez que ele tenta ir buscar ligações Season of the Witch. Criar aqui, ok. Sim. Halloween 3. A marca tem, ao longo dos anos, tem vindo a aprimorar a qualidade das suas máscaras e já não é preciso uma máscara completa de cabeça. Para aquilo surtir algum efeito. Basta plástico e elásticos, que é o mais banal possível, não é? Okay. Exato, basta snifares ali os microplásticos e ficas logo marado a cabeça. Bem. Pode ser. Mas, gosto dessa teoria alternativa. Mas existe aqui uma ligação à saga original, que é a Danielle Harris. Sim. Ah, sim. Eles foram buscar a moça foram buscar do, a Danielle Harris, do 4. Trilogy, do 4. Exato, é? A miudinha. Sim, do Halloween 4, a miúda. Que ela incorpora o espírito do Michael, não é? Sim, mas se bem que aqui é uma personagem totalmente diferente. Mas achei piada simpático terem ido buscar, sim. E até mostra as maminhas, portanto, entregou-se de corpo e alma ao papel. Há que aproveitar as oportunidades. Não eram as melhores maminhas, Mas pronto, mas são maminhas e... São. E estavam desnudas. Cavalo-dado, é isso que estás a dizer? É, não se olha ao dente, é isso. Nós falámos da primeira parte do filme que nos conta a backstory, que é talvez a parte... Não é talvez, é a parte mais nova do filme, onde nos acrescenta aqui uma série de elementos novos que nós não tínhamos visto antes, ou pelo menos tenta trazer aqui algo novo à saga, mas depois o filme entra outra vez em piloto automático, em remake... Shot por shot, quase. Não, na por acaso parte... não acho. Acho que há aqui depois todo um outro acompanhamento, que é um bocado seca, que é a parte do... mais seca que o do Carpenter. É a parte não, do crescimento... Parte da do crescimento dele no... Exatamente, no manicómio. Epá, em que nos é apresentado... Eu tenho aqui algumas questões com o novo Dr. Loomis, interpretado pelo Malcolm McDowell. Chega ali todo gingão. Eu tenho várias questões sobre aquele hospital. Epá, se por um lado... Para já, o hospital parece que existe só para o Michael Myers, não existe para mais ninguém, não é? Só a dada altura, quando ele é mais velho, é que nós percebemos que afinal existem mais pessoas lá alojadas. Porque era um hospital recente. Pronto. Eles ainda estavam experimental, piloto. Agora, eu acho que o Malcolm McDowell é um excelente ator. Só que eu não sei a direção que foi dada a este Dr. Loomis. Se por um lado parece genuinamente interessado em querer ajudar o Michael, por outro lado parece estar a aproveitar-se do seu caso para proveito próprio. E eu julgo que isso até é mais explorado no Halloween 2. Muito mais. Epá, e o Loomis original, que é interpretado pelo Donald Pleasence, encarava o Michael Myers como a personificação do mal e estava empenhadíssimo em acabar com ele. Não estava minimamente preocupado com a sua reputação e ele era um homem de ciência que basicamente estava ali para nos atestar a nós, atestar ao espectador que o caso do Michael Myers era de facto sobrenatural. Porque quando um homem da ciência acredita que ele é a personificação do mal, ele está a dizer ao espectador: epá, não, isto é algo que transcende. Tens que acreditar naquilo que eu te estou a dizer também. Epá, it's science, né? Agora, este Dr. Loomis. Este não, Dr. Loomis. Até um cético acredita, não é? Yeah. O Loomis do Malcolm McDowell, epá, não consigo percebê-lo. Mas é depois este excesso de personalidade que todos os personagens dos filmes de Rob Zombie têm. Têm que ser todos assim meios. Faladores, assim, extravagantes, seja da forma extravagantes, que for. Agressivos na maneira de falar e de expor as ideias. Isso, isso são os diálogos do Rob Zombie, não é? Um dos problemas que eu tenho com a personagem do Dr. Loomis, sem querer estar sempre a falar do mesmo, para já é que ele mostra essa genuína preocupação com o Michael, mas ao longo daquilo que nós vemos passar-se no hospital psiquiátrico, sobre o qual, novamente, eu tenho muitas questões. Nós não vemos qualquer progresso no miúdo e não vemos o Dr. Loomis a tentar abordá-lo de uma maneira diferente em nenhum momento. Ele está sempre a fazer a mesma coisa com o paciente, certo? Exato. A ver que ele está cada vez a piorar mais e a afundar-se mais nos seus pensamentos negros, nas máscaras e não sei o quê. E ele fica ali tipo a olhar para ele, tipo, opá, o miúdo. Ele se calhar é só incompetente. Snap out of it. Pois é isso, é que ele parece o terapeuta mais incompetente da vida. Mas é que ele vai passando de um ambiente péssimo para ambiente péssimo, porque eu não percebo o que é. Ele está numa espécie de estado vegetativo, não é? Tipo, quando ele cresce, mas andou claramente a fazer flexões os dias todos. Não é? Sim, porque depois é uma besta. Parece-nos um turista, não é? Basicamente. Por exemplo, ele encontra um guarda simpático, o Danny Trejo, não é? Sim. O Machete. Que lhe diz tipo, ah sim, refugia-te na tua mente e tipo, não é? Cria uma segunda personalidade. Parece uma luta receita para o desastre. Não é isso. A questão quando é ele adulto, tipo, eles deixam de ter as máscaras. Não, todas. O Danny Trejo ele explica-lhe que já teve preso. Exato. E que não podia sair e que a única forma dele sair daquele espaço era na sua mente e que lá ele podia ser livre. Isso não me parece um mau conselho, muito honestamente. Nem não, parece. Curiosamente, se calhar é o melhor conselho do que o psicólogo lhe tinha dado. Agora os psicólogos todos não, a levar as mãos à cabeça. Mas por favor, não é? Então qualquer coisa que se diga, pá, não podemos dizer nada àquele gajo que se lhe dizemos qualquer coisa, ele vai levar aquilo vai se tornar ainda mais psicopata, não é? É tipo, mas olha, psicopata, olha, dissocia da realidade, nada é real. Se tu matares pessoas, isso não quer dizer nada. Eu fiquei de queixo caído quando vi a primeira vez e o gajo mata o personagem do Danny Trejo. Mas é todos isso que eu ia dizer. Com aquela ideia. Mas isso tem um propósito. Não, mas tem um propósito. Que ele é mesmo porque a questão mal. É. Que ele está mesmo lá eu acho que não é só isso. Nada o nada. Para. Sim, eu acho que é por aí. Nós percebemos a construção da relação entre a personagem do Danny Trejo e o Michael. E isso não, acho que não é despropositado, não foi à toa que o Rob Zombie foi buscar um gajo conhecido para interpretar esse personagem. Para nos enganar a nós. Não, porque ele sabia... Que era para nós termos não. investimento emocional na mão. Exatamente. Não, e porque seria memorável, mais memorável quando ele morresse. Claro, porque eu acho eu não me lembro de ver mais nenhum filme em que o Danny Trejo fizesse de bonzinho... E morresse, não é? É só mauzinho. Mas ele não existe sempre morrer nos filmes todos. Acho que não, agora que deixou de morrer. Morrer ele morre muitas vezes. Agora, ele nunca é uma parte fraca, nunca é um coitadinho, sim. Ao matar o Danny Trejo, que foi um gajo que sempre cuidou dele, não é? Esquece, este gajo não tem hipótese. Aí está a dizer ao espectador irredimível que o pequeno Mikey já não mora ali. Não é? Sim. O pequeno Mikey já não mora ali e ele vai matar é tudo o que lhe aparecer à frente. É só um saco de carne. É isso. Quando nós estamos na cela dele, aquilo está cheio de máscaras. Uhum. E claramente a máscara ativa ali a psicose, não é? Tipo, está sempre relacionada de alguma maneira com... Como se fosse uma personalidade, outra personalidade. Exatamente. Tanto que no fim do 2... Nós estamos a assumir que as pessoas viram tudo isto, não é? Nós estamos a falar do filme inteiro. Sim, mas... É como se fosse tudo um filme só de 4 horas. Exato. É o Irishman. Sim. Mas no fim, tipo, ele de certa maneira é derrotado ou volta a ser humano porque tira a máscara. Tira a máscara. E é a criança que se quer vingar do Loomis, não é? Portanto, por isso é que ele tira a máscara e vemos o Sabretooth dos X-Men. Exato. Eu fiquei muito surpreendido porque eu, cada vez que eu vejo um gajo grandalhão nos filmes, eu vou ver sempre se é um wrestler. E desta vez vi que, pronto, era o Tyler Mane, pronto, que é o único outro papel que eu conheço dele, é o Sabretooth. E era no Troia, era aquele gajo que levava lá. Não, esse é o Nathan Jones. E vocês acham que ele fazia aquelas máscaras todas nas aulas de terapia ocupacional ou o hospital nem isso tinha? E ninguém questionava aquilo. Ele está entretido, só está. Eu fui confirmar agora, ele entrou no Troia. É o Sabretooth e é ele que entra no Troia. Pronto. Ele entra no Troia, mas é como o Ajax. Está aqui, Ajax. Então, mas é o tal gajo que... É o gajo que eu estava a descrever. Olhem, e o que é que vocês acham desta Laurie Strode 2.0? Não é nenhuma depois. É uma rapariga. Não é muito memorável, a meu ver. Ela, ela sofreu também pelo tratamento de bons diálogos e construção de personagens do Rob Zombie. Passou por essa escola. Mas vocês sabem, é que não há ninguém gostar. Não, não, é difícil gostar de alguém neste filme. É bastante. Parece que são todos. Sim. São todos muito edgy. Não. Eu tenho-vos a dizer: se há um gajo que eu gosto. Eu não sei se já disse isto, mas eu adoro o Brad Dourif, seja em que papel for. Eu também gosto dele. Pois. Ele também é edgy. O Brad Dourif é muito fixe, sim. Ele melhora qualquer filme em que entre. Ele melhora mas um filme. Ele aparece aqui. Por muito diminuto que seja o papel. Aqui neste filme. Sim. E eu penso assim, como xerife, não era bem assim nisto que eu esperava ver o Brad Dourif. Mas está fixe. Eu tive mais ou menos... É o Chucky, sim, é a voz do Chucky. E acho que ele saiu bem. Num papel. Acho que ele não ele tem crédito. Um papel, não lhe é dado devido mérito. E depois eles no segundo, é isso, uma das poucas coisas que eu gosto depois na sequela é que eles dão mais tempo de antena ao personagem dele e aqui, imerecido. No 2, depois o personagem dele pode brilhar um bocadinho mais. Exato. Sim. Desculpem, eu só tenho que parar um bocadinho. O Brad Dourif é o Grima Wormtongue dos filmes Claro. Mas tu não sabes quem mas é este gajo. Estás a descobrir agora o Brad Dourif. O Charles Lee Ray. No Exorcista 3. O gajo é um character actor do caraças. Há pouco tempo vi um filme com ele, The Eyes of Laura Mars, em que ele era mesmo novinho, mas já aí estava a dar cartas. Ele é muito fixe. É muito intenso. E é o único gajo que sem próteses consegue imitar um alien. Consegue imitar um alien a abrir e fechar a boca. Lembrar aqui que uma versão provisória deste filme apareceu nos torrents dias antes da estreia. Ui! E receou-se. Eu nem sei o que isso é, não sei o que é que estás a falar. E receou-se que pudesse afetar a bilheteira, tal como tinha acontecido nesse mesmo ano ao Hostel Parte 2 do Eli Roth, que por acaso é amigo do Rob Zombie. Pois é, esta malta conheceram-se todos. Dá a sensação que o Grindhouse, o projeto Grindhouse, Grindhouse, serviu aqui todos, para juntar, né, muita malta, turminha. O Danny Trejo incluído. Esta coisa dos work prints que caíam na internet era uma situação bastante frequente nesta altura. Vocês lembram-se, por exemplo, da infame cópia inacabada do X-Men Wolverine? Era sim, isso que ele tinha as garras ainda, ou não tinha, ou estavam todas mal feitas. Os cabos. E eles davam saltos e tinham cabos e pendurados cabos, ainda. Exato. Eu quero saber se vai haver um filme de origem do Joe Grizzly. Também anseio por ainda, tipo quem um é Black Exploitation. Ele tem bem essa vibe. É o gajo que ele mata na casa de banho e com quem fica o macacão. Fica com o macacão. O caminista. Sim, exatamente, o caminista. É que eu acho piada, é que as origin stories têm sempre estes momentos de como é que o personagem X arranjou esta coisa icónica? Tipo, com uma máscara. Ou tipo, mas depois também tens tipo, como é que ele arranjou um macacão? Não, mas eu estava a ver o filme e eu assim, mas porquê é que nós estamos aqui a acompanhar um personagem ao calhas numa estação de serviço e depois quando ele veste o macacão eu, é okay, por isto. Sim, era aqui que eles queriam chegar. Mas é suposto ficarmos tipo, oh meu Deus, é um macacão! Como se estivéssemos a ver tipo um figurante de Star Wars durante 2 segundos para estar um gajo ao lado a dizer, olha, o Glorp Bagula que apareceu tipo num jogo de Sega Saturn há 10 anos. Mas atenção que temos aí um... esse personagem não é propriamente um cameo, mas é de um ator também muito conhecido dentro do género, que é o Ken Foree, que entra no Dawn of the Dead. E temos aqui, vamos tendo pelo filme espalhadas alguns atores assim do género, isso é fixe, eu respeito isso. Posso não ter adorado e o filme, mas respeito. Tem muita daquela maltinha com quem o Rob Zombie já tinha trabalhado nos filmes anteriores. Sim, inclusive ele. O gajo do cemitério, lá o coveiro, como é que ele chama? O Spalding, Spalding. O gajo morreu há pouco tempo até. Morreu há pouco tempo, sim. É verdade. É verdade. O Captain Spalding. Se vocês forem muito, muito entusiastas deste Halloween, que eu acho que não são, mas tudo bem, podem sempre ir aos DVDs e aos Blu-rays, porque vêm acompanhados de um documentário de 4 horas e meia, sem entrevistas, apenas com imagens recolhidas durante a rodagem. Sonho. E já agora... É o Sid Haig. Hã? É o Captain Spalding. Ficaste aí ainda. fiquei a pensar nele. Este filme teve um final que depois ficou apenas na mesa de edição, que mostrou o Michael Myers a ser morto por dezenas de disparos da polícia. E só mais tarde é que acrescentaram aquela última perseguição que nós vemos o Michael Myers a perseguir a pequena Laurie Strode naquela casa abandonada e que destrói as paredes e o teto e vai tudo à frente. Foi um reshoot. E que também acabaria por facilitar a existência de uma sequela, porque... Em que isso acontece? Em que ele é baleado por... Como? Não, é que é verdade, acaba com o fim original. Acaba com o fim original deste, é verdade. É uma espécie de Platoon com o Michael Myers. É, tá assim. É, só faltava a música do Agnus Dei, ou como é que é, quando ele desenterra a máscara do Halloween e começa a música, pá, eu só me ria, porque é tão... É colada à cuspe, sim. Tipo, sim. Não, é que parece tão atonal, não é? Tipo, com o filme. Pronto, ok. Nós precisamos pôr aqui o tema, não é? Podíamos ainda não estar a perceber bem que filme estávamos a ver. Então temos logo ali duas skills, não é? Temos a máscara e a música e tipo, E vocês nunca se questionaram. Que eu paguei o bilhete. E vocês nunca se questionaram que restaurantes é que ele frequentava, o que é que ele comia, não é? Onde é que ele ia à casa de banho? Sim, sim, isso é-nos explicado como é que ele come, não é? O que é que ele come? Mas é neste que se vê ele a comer ratos. É, né? É no 1 ou no 2? Ele come ratos e animais. Ele come animais cruz, não é? Apanha, mata e... Vai tudo. É um necrófago. É um tipo sustentável da terra. Espera, e aquele puto também na cena de facto do Halloween, ele está tipo mascarado de Coco, certo? 10 anos antes do filme sair. Vocês repararam? Porque é tipo um... O Coco, o filme da Disney Pixar, porque aquilo é um capuz vermelho e ele tem pintura de caveira. É igual. É igual. Tá bem. Se for já ao México no Dia dos Mortos, deve haver tipo 3 mil putos iguais, né? É um puto com cabelo escuro. com hoodie vermelho, com máscara, com pintado com capa. Yeah. Tu tens é que perguntar ao. Tu tens de perguntar é aos estão no mesmo universo se não terão visto, se não terão visto o Halloween de Rob Zombie. Só para fazer o Guilherme feliz. Vocês lembram-se daquela parte em que o Michael Myers não mata a Caspita porque ela está a ver acho que é o The Thing? Sim, do Carpenter. Acho que não era do Carpenter, acho que era o original. Era o original, pronto. Mas eu gosto de pensar que o Michael Myers é cinéfilo. Exato. E sabe o que é bom gosto, percebes? E pensa, pois passa. Mas achei esse um bom plano, por acaso, tenho que ser honesta. Acho que eu não sou particularmente fã do filme nem do estilo do Rob Zombie, mas acho que ele tem alguns planos interessantes. Pá, um deles, olha, por acaso, eu acho que foi ele que inventou o Mannequin Challenge, porque no início do filme, quando há a cena do Michael Myers e miúdo mata a família toda e não sei quem, nós depois saímos para fora da casa, vemos o puto preso no carro da polícia, mas depois toda a gente à volta dele está parada. Ai, estão parados, mas é um plano em que eles ficaram quietinhos. Visionário, Mannequin Challenge. Não se mexam, vá. Era o bullet time effect do Rob Zombie. O maior jumpscare para mim foi no fim, aparece produced by Harvey Weinstein. Mas isso tudo que era anos 90 era Harvey Weinstein. E Miramax, né? Aqui já não era Miramax, aqui era, como é que era? Dimension Films. O Robert Rodriguez fez-se à custa da Dimension Films. Ele e tantos outros. Ainda o nosso podcast passado, não é? Também o Clerks também é Weinstein Production. O Rob Zombie descreve esta experiência da rodagem do Halloween como uma canseira, porque tinha os produtores sempre por cima do ombro dele a ver o que é que ele andava a fazer. E ele não ficou muito satisfeito com este trabalho e jurou que não voltaria para a sequela, mas não sei se lhe devem ter passado um cheque chorudo, porque ele acabaria por eventualmente voltar 2 anos depois. Claro, e era trabalho para a família toda, não é? A mulher dele, a Sheree Moon. Sim, mantinha a família toda empregada, sim, é verdade. E assim chegámos a Halloween 2, porque o primeiro filme, contra todas as expectativas, conseguiu fazer um box office interessante. Mas olha que então, o primeiro filme, só para a última ressalva em relação ao primeiro filme, não é de todo o pior dos Halloweens que eu já vi, atenção. Isso também não é dizer muito. Mas isso é porque temos o Resurrection, não é? Sim, não é de todo. Da última vez que tínhamos visto o Michael Myers, ele estava a levar no rotativo do Buster Rhymes, portanto... Exatamente. Trunk or treat, motherfucker. A fasquia não está muito alta. Descer mais baixo. Mas Carla, estás a dizer isso como se fosse uma coisa má. Sim, claro, peço desculpa. Eu estava com saudades, tenho que rever isso. É um gosto adquirido, Carla. Bom, amigos, vamos fazer aqui uma pausa para regressar a um Halloween passado, mais especificamente a Halloween 4 de 1988, que contém um dos erros de continuidade mais famosos de toda a saga, e ouvir o realizador Dwight Little explicar como é que o deslize aconteceu. É o regresso da rubrica Errar é Humano. E a seguir, voltamos à timeline de Rob Zombie. Hoje falamos de máscaras, não aquelas que colocamos socialmente nos jantares da empresa, mas sim de máscaras literais, das que qualquer psicopata que se preze não dispensa quando sai para trabalhar. Eis Michael Myers, senhor dos slashers, mestre da matança, imparável máquina de desfazer miúdas em noites de Halloween. Apareceu ao mundo em 1978, no inesperado sucesso de terror realizado por John Carpenter, e desde então tem reaparecido nos cinemas de vez em quando, envergando sempre um pálido rosto branco de borracha e uma farfalhuda cabeleira demasiado semelhante ao William Shatner para ser só coincidência. PS, não é mesmo coincidência, podem procurar. Em 1988 estreia Halloween 4, The Return of Michael Myers, e nele o mal personificado optou por um look novo. To explain the overall change in the Michael mask, the idea of the movie is that he's an escaped convict. You know, he's wrapped in gauze. He's wrapped in a bandage. Well, he takes it from a drugstore for children. Right? That's what it's made for. It's for children to go trick-or-treating in. It wasn't because you couldn't find the original mask. He gets the overalls from the dead garage mechanic in the garage. When he gets out of the prison, he's just in a medical outfit and a wrap. So he has to get the overalls. And so we were very slowly building it, and along with that we were having Michael recreate himself out of what he could find. That's a fine idea. I don't think it worked as well as it should have. People thought the mask was too plain. That's kind of the criticism. Yeah, if it's not scarred, it lacks a soul, it lacks too blank. A personality. Yeah, it's not too clean. Yeah. Mas as novidades não ficam por aqui. À marca de 1 hora e 13 minutos do filme, Myers surge-nos demasiado diferente do que estamos habituados. Preparados? Espera lá. Isto é o Michael Myers com uma máscara cor-de-rosa? E cabelo louro? Mas está tudo doido? Algo errado não está certo, senhor realizador. The excuse / story is that it was about 3 or 4 in the morning. And the original everyone mask, was tired. The original mask was torn or damaged in some way. Okay. And there was a prop mask on the truck, which was used for rehearsals so that we didn't ruin the mask. It was the rehearsal mask. Okay. And we had nowhere at that hour in the morning. We had nowhere to go to get a new mask. I said to the prop guy, I said, get the fucking mask. Just get it over here. Because I really felt that the cut was going to be so fast. Nobody would notice. The hair is so funky. Yeah, the hair is even different. It's blonde, right? It's brown. It's a disaster. But we're on a very tight budget. We should have gone back and reshot that shot or figured out another way to cut it. But in the version that we cut, it was really very quick on screen. And not a lot of people were bothered by it. Later, I think because of video, it started to become an issue and people really talked about it. É o que dá às pressas. Mas pelo menos, agora temos uma versão alternativa para usar no próximo Dia das Bruxas. I don't want any surprises till I get there in the morning. 6 guys lift 1 stiff. That's one for the books. Já que o filme é 2 anos depois do primeiro remake, este mas é de 2009. Logicamente é logo a seguir, direto, passa-se na mesma noite. Exatamente. É tal como acontece como na saga original. Originais tal, também é tal assim. Tal como na saga original. Então, a irmã mais nova do Michael Myers sobreviveu aos eventos do primeiro filme. Mas será que vai sobreviver aos eventos do segundo? É a questão que fica no ar. Para ver. E o filme começa logo com uma cena que eu odeio. Ui. Que é sequências de sonho. Por acaso eu ia perguntar o que era, em geral, o que é que vocês achavam do cavalo branco? Porque... É isso. Isso é uma das minhas... Pronto, é um tópico. É um tópico. Tens 3 horas para falar, Guilherme. Eu posso dizer o que é que eu acho. Não, eu espero que vocês tenham opiniões, porque... Eu posso resumir a minha muito rapidamente. Então vá. Que é, no início estraguei muito, no fim percebi o que é que estavam a tentar fazer. Percebeste? Então, explica-nos, por favor. Para quem nunca viu, o Michael Myers é assombrado com visões de um cavalo branco. Sim. E a mãe. E a mãe agarrada a um cavalo branco, sim. Nós temos sequências de imaginação, não é? De sonho. Do que vai na piscina. É a mãe, Michael o cavalo Myers, branco isso. E é mais alguém, não havia uma outra pessoa? Quem é que é? A Laurie também tem. Era ele em pequeno, aparecia em sim, alguns sim, sim, é isso, com é outro isso. ator. Não é, é isso, é isso. Ah, é outro ator. É. Este Halloween 2 é definitivamente um filme estranho. É o Rob Zombie em ácidos. Mas é um bocadinho. Eu, por outro lado, ou seja, e tem umas cenas surreais pelo meio que eu acho que pelo menos permitem sair daquele mundo. Muito mais literal de slasher e dar um bocadinho largas à imaginação com uns visuais grotescos, etc. Eu achei isso interessante. Mas, por outro lado, começa a aparecer um bocadinho menos Halloween. E se calhar mais outra coisa, não é? Agora, se isso é uma coisa boa ou má, pronto, é, não uma tem das que ser mal, desde que funcione. O filme tem uma série de opções estranhas. Essa das alucinações do Michael Myers é uma. Depois, o facto de ter tornado os três personagens principais muito diferentes do que a gente do primeiro deles no anterior, não é? Pois, sim. Que é a Laurie Strode, epá, está completamente pirada dos cornos. Sim, mas isso é normal. É trauma, não é? Sim, mas é insuportável a miúda neste filme. O Dr. Loomis, tornou-se um excêntrico, escreveu um livro e está mais preocupado com a fama e com a reputação do que propriamente em ajudar quem quer vendas. Que seja. Mas está completamente removido da história, quase o filme todo. Sim, não é? Anda ao filme todo no seu próprio subplot. Sim, exato, e só aparece no final. Tenta-se redimir no fim. Se bem que eu acho interessante o pai de uma das miúdas que morreu, eu acho essa cena interessante. Mas é uma ideia mal cozinhada. Sim. Não é? Eu não consigo perceber porque é que eles os culpabilizam pelo que se passou, mas porquê? Porque não, assim, isso é uma ideia que não está mal curou, cozinhada. Não. É como a Carla disse, que é ok, eles responsabilizam-me porque só porque não fez o trabalho dele. Pois, não fez o trabalho dele, como depois se aproveitou disso para escrever um livro e ganhar basicamente a vida dele à custa da tragédia dos outros. Mas eles não sabem o quão complicado Michael Myers é. Sim, mas isso é tão subjetivo, não é? Mas mesmo assim fica mal. Mas faz sentido tentar culpar alguém, porque o Michael Myers, na altura, ou se pensa que está morto, ou depois é uma espécie de força de natureza, não é? E acho que ser o médico é muito mau, anda, pá. Se fosse tipo um jornalista da CMTV, tipo, ok. Ok, compreensível. Agora, é o próprio se fosse médico a gaja do Screamer, que tratou do daquele serial killer a escrever um livro sobre ele. O código deontológico. Tipo, sim, esquece. Fica ele mal. Já foi, como é que se diz? Já não está na ordem. É como o Quintino Aires. Exato. Eu gostava de ver o filme O Dia das Bruxas, mas com o Quintino Aires. Quintino Aires. Como Loomis. Era o theme do Halloween, mas com um acordeão. É mais português, acho é isso? Tinha mais medo. Uma guitarra, uma versão pimba. Acompanhado por um reco-reco. É uma máscara do Gosha com bigode. Não, mas é que este filme até tem uma imagem de talk show. Pois é, um talk show. Epá, outro jumpscare, o Chris Hardwick. Já não pensava no Chris Hardwick há tipo 10 anos. Gajo, pois é, o gajo. E o Weird Al, vi com o Weird Al, assim. Ah, pois é. Mas o Weird Al é inocente, um né? O Chris Hardwick O Chris Hardwick é que foi cancelado. Canceladíssimo. Foi um dos primeiros a ser cancelado. Foi dos primeiros, exatamente. Ainda não percebi, ou ainda não explicaste, qual é a tua interpretação da simbologia do cavalo. Do cavalo. Ele estava a deixar para mais tarde. Não. Mas vá, não, pode posso, ser. Posso. Eu acho que é o garanhão é um símbolo de masculinidade. Não, porque ele fala, o próprio Loomis fala da figura paterna, ou seja, que ele próprio, de certa maneira, a figura paterna dele é odiosa no primeiro filme, não é? Sim, e depois mas Loomis é praticamente inexistente, na verdade. Não, serve para fixar uma imagem, tipo, não é? Todas as figuras paternas que ele teve, e dá a ideia que aquilo não é o pai dele, não é? Aquilo é um dos muitos homens com quem sim. A mãe esteve. Uhum. Com o cavalo. Que insinuação terrível, Guilherme, okay. Não sabemos. Pronto. Não, ele diz isso, o Loomis diz isso na apresentação, que era uma sequência de father figures, ou seja, dá a ideia que aquilo era outro, e que depois o Loomis torna-se outra father figure, por isso é que ele o odeia e por isso é que ele o quer matar. E por isso é que no fim ele tira a máscara porque é a criança outra vez a querer matar o pai. É muito freudiano, de facto. Então, eu acho que o cavalo é isso. É assim, aparece uma espécie de citação no início daquelas interpretações dos sonhos a dizer que significa pujança e instinto animal e blá blá blá. Eu acho que é tipo, tens a mãe e tens o pai, não é? Tipo, é o. Eu acho que não me conseguiste vender essa ideia. Ok, não comprei essa ideia, não comprei. Eu acho que um cavalo branco fica sempre bem. Eu também acho que sim. Eu posso dar outra interpretação possível. É o unicórnio no Blade Runner, percebes? Pois, porque sim, está pode lá. Pode ser também a morte, não é? Porque é o Pale Horse da Bíblia. Não, pronto. Pode ser gosto tudo mais que tu dessa quiseres, interpretação, percebes? Guilherme, por acaso. Exato, se calhar é a droga, é o cavalo. Pronto, isso é o cavalo. The White Horse. E vai funcionar, de maneira. Eventualmente era o que ele estava a tomar enquanto estava a filmar este filme também. Pois. Como o Galamba. Comentário político. Cavalo, Jesus. Ai, já, acabámos de datar este podcast. É isso, é isso. Ah, não, não se preocupem. Isto daqui a 10 anos ele é primeiro-ministro, portanto vai ser atual outra vez. Estou a aguardar. É bem possível. Eu acho que se calhar o cavalo branco foi só, para mim, uma escolha estética. Ah pá, e que depois a Laurie vê no teste de Rochard da psicóloga, ou no quadro que ela tem lá o que é, um cavalo branco por todo o lado, eu tipo... Mas toda a gente via dois cavalos brancos naquilo. Cavalo branco. Como é? Eram evidentes aqueles cavalos brancos. Era muito evidente, sim. Olha, eu tenho uma dúvida sobre o primeiro filme, que é, o Harold Loomis não tinha ficado sem olhos? Pois, sim, a gente não vê o resultado daquele momento em que ele lhe espeta os polegares nos olhos, como aconteceu ao Pedro Pascal na Guerra dos Tronos. Não, aquilo é estranho, porque ele parece que... aquilo dá a sensação que houve ali depois uma... Um corte abrupto. Houve uma indecisão em relação àquela cena, de matar o personagem ou não, ou vamos guardá-lo para uma sequela, caso exista. Exato. E não sei o quê, parecer que morre, parecer que morre, mas porque é um clichê, não, porque é um grande clichê enterrar os polegares pelos olhos e matar gajos em filmes de terror. Pá, já se viu isso dezenas de vezes. Às vezes acontece, sim. Tu não vês, de facto, vês ele a fazer a força e pressão e a apertar-lhe o crânio, mas não vês. Então fica estranho. Neste Exorcista novo há uma coisa dessas. Pois não, não. É? Não sei se vocês já viram, mas acho que também há polegares em olhos. E polegares em olhos, por acaso, COVID, não é? O Ace Ventura em África não é um polegar, mas é um dedo a empurrar a órbita do olho para dentro. Ah, ok, momento de tortura. Mas é só para fazer impressão. O momento de tortura, estás a ver o meu irmão... Não faças isso, que o meu irmão mais velho fazia-me isso quando era miúdo. Olha, o Michael Myers, ele faz... O que é que vocês acharam da apresentação que ele faz do livro? É que aquilo podia ser tudo substituído por Ubris. Qual Ubris? Quem é que falou em Ubris? Não, está subtil, está ótimo. É como o Rob Zombie gosta das coisas. É assim, é. Não é? Ele está morto, matado, nunca mais vai voltar. Morto, matado, morrido. Não tive nada a ver com isso. Mas, outro problema que eu tenho com este filme é que o Michael Myers anda metade dele sem a máscara. Ele é um vagabundo errante. Sim. Uhum. Não, exatamente. É? E isso. Estão a mexer demasiado com a fórmula, acha? E ele depois tem um momento. E tu vês a cara dele, tu vês ele todo descabelado, com barba. É um vagrant. Não é um mendigo, é um espírito livre, Daniel, ok? Exato. Pronto. Aliás, chama-lhe hippie, não é? O gajo do Bart Strip chama-lhe hippie, mesmo antes de ser morto. Ele é um vagabundo que tem um GPS. Quando chega àquela altura do ano, aquilo faz um clique, o GPS, né? Tem ali um despertador. E já sabemos qual é que é o toque de telemóvel dele, não é? Bem, toca a levantar e lá vai ele, não é? Olha, lembrei-me agora de uma coisa, porque estávamos a falar do Chris Hardwick e do talk show, e depois mais à frente o Loomis está a ouvir outra vez o episódio, certo? Vemos mais cenas dele a ser humilhado naquele talk show. Sim. E eu acho que isto é a primeira vez que se reconhece a existência do Mike Myers neste universo. O ator Mike Myers do Austin Powers. Ah, sim, é capaz, sim. Eles falam nisso. É para mim o único ponto positivo deste filme. É a máscara que, para mim, é ultra deste tipo anterior, não é? Epá, a máscara está muito boa, está muito bem conseguida. Está fixe, pá. Também gosto muito desta filme. Ela como está ali degradada e... Sim. Epá, dá-lhe um ar tão ameaçador... Que mais zombie, não é? Epá, foi muito bem conseguido. A máscara, claro, para mim funciona tão bem neste filme, pá. E é mesmo o ponto forte, o único ponto forte que eu encontro no filme é mesmo a máscara. Eu acho que tem boa dose de violência. Este é provavelmente o Halloween mais violento de todos. Eles não se poupam a cabeças esmagadas, a facadas, a sangue salpicado por todo lado. Se calhar porque tem que subir os stakes do filme anterior, não é? Sim, também. Mas não senti que fosse o mais violento. Não senti. Qual deles é que é mais violento que isto? Mentalmente? Eu acho que o Halloween 2, o Halloween 2 do David Gordon Green, para mim, é provavelmente o mais violento. Mas estás a falar dos novos. Dos novos. Mas até agora, vá, pode ser até agora. Ao vê-lo, não senti isso, portanto não te consigo... Estavas a dormir. Provavelmente. Não, pá, tu tens uma gaja toda esfaqueada, ensanguentada no chão de uma casa de banho, por exemplo. Mas nem morre, mas não chega a morrer, portanto. Não morre, é amiga. Sim. E tens aquela cena do hospital que também está muito. Que tu vês os gajos a cozê-la. Sim. E eu acho que essa cena está muito intensa. Falando no final, Não vos faz um bocado de impressão que tenha sido a polícia a balear a Laurie Strode quando ela não tinha armas nas mãos, não é? Lembra-se? Não, ela tinha a faca. Era a solução que aquela polícia tinha para naquele momento não se podiam aproximar. Epá, pareceu-me tão, tão não desnecessário. Não, se quiseres que eu te dê opiniões sobre a violência policial, tenho muito. Não, tem que se usar força policial. Mas ela é branca, caramba, não é? Ok. Não estou a perceber. Mas é white trash. Pois, se calhar, ok. Não, mas achei aquilo tudo muito disparatado. Eu disse, então, mas estão a balear a miúda porquê? Não percebi, não consegui perceber. Porque ela ia matar o. Não, pá, porra, mas. Não... E os polícias nos Estados Unidos. Mas são ela ia em câmara lenta, meu. Ela era para evitar que houvesse um 3. Eles estavam a tentar evitar que houvesse um 3 e conseguiram. Não, mas ela está viva no fim, portanto, foi o box office que impediu. Não sei, tu entendes. Ela no terceiro está. Mas aquilo é uma alucina, é um sonho, não é? O sítio é demasiado branco para ser. Ah, real. Pois, ok. Eu por acaso fiquei um bocado confuso nessa parte, porque eu achei, isto é o quarto de aula psiquiátrica mais comprido de sempre. Ah, pois. e não tinha considerado a possibilidade de ser eu assumi que ela tivesse morrido, ou... eu assumi que ela tinha morrido e aquilo era ela a ir para um sítio qualquer. Eu também não tinha pensado nisso, eu assumi que ela estava viva e depois ela dá aquele olhar assim por baixo, meio maléfico, parecido com a fotografia parecido do Michael Myers sim. E miúdo e tal, e eu achei, olha, pronto, agora é ela que tem o mal. Exato. O bicho. Mas olha, e porque não, olha, podia ser um caminho, não é? Agora seguir um caminho diferente e ser uma mulher, não é? O Halloween, era vilã, uma versão não é? Alternativa, não é? Mas não houve Michael versão Myers. Alternativa nenhuma, porque este filme acabou por não, já pois não render não. Aquilo que eles estavam à espera. Sim. Eles tinham planos para fazer um terceiro e estavam prestes, os Weinstein estavam prestes a dar luz verde a um Halloween 3 desta nova linhagem, que até seria em 3D, graças à recente popularidade do primeiro Avatar. Então era o Halloween 3D. Era 3D, isso. Sim. Uau, incrível. E a seguir aquela tradição dos filmes de terror nos anos 80, que o terceiro era sempre em 3D. Já sexta-feira 13, 3 é 3D. House 3D. Sim, porque este filme saiu no mesmo ano do Avatar. Se calhar vocês não têm essa informação. Não, o Avatar era em 2009, não é? Portanto, estariam a gozar do sucesso do Avatar. Pensei, isto agora do 3D é que vai ser, caraças. É isso. Nós vamos poder cobrar tanto por um bilhete de 3D. O Cameron descobriu um filão. Não foi feito simplesmente porque não deu o box office que ele estava à espera? Sim. Não, foi essencialmente isso. Acho que este segundo já não. Sim, as reviews foram todas por aí abaixo também. Eu não percebo com diálogos como Mrs. Too Coolio for Schoolio. Como é que isso... Devia haver, o outro dia estava a conversar com o Guilherme sobre isso, que devia haver um drinking game qualquer em que cada vez que um personagem dissesse um fuck, tínhamos que tomar um shot. Ele está a tentar competir com o Tarantino. Opa, sim, eu acho que ele ganha, mas sinceramente. Os Tarantino... Porque os diálogos de Tarantino têm substância para além disso. Já no primeiro, tens que estar a ouvir aquelas três supostas adolescentes que parecem mais velhas que o Evan Hansen a falar sobre tipo, uma história qualquer sobre. Tipo, sim, eu estou tão farta das rotinas da tipo que ensina a claque, não é? Tipo, as cheerleaders. Se calhar devíamos, tipo, mostrar a chacha, tipo, não sei quantas. Então, tipo, pá, o que é que... What? O que é que diálogo é este? Tipo, o que é que está a acontecer neste universo? É um diálogo típico de adolescente no balneário. Epá! Pois, se calhar. O Robes ouve também muitos balneários. As mulheres falam assim nos balneários, ó Carla. Claro. É de chacha para cima. Eu quero imaginar que seja tipo umbigo, certo? Exato, só falamos sobre umbigos. Olha, vocês repararam que este filme tem uma então vagamente desconhecida Octavia Spencer a morrer no hospital com uma facada nas costas. É enfermeira. Pois é. Eu reconhecia porque ela tem aquele ar fofinho. Olha, é Octavia Spencer. Muito específico. Sim. Vocês acham que se isto tivesse feito dinheiro suficiente, teríamos o Halloween 3D Season of the Witch? Não tipo, acho que seria... Tipo, a tradição dos remakes. Sim, eu... Mas se fosse Rob Zombie era mais não... Season of the Witch. Ele provavelmente ia mudar o nome. Podia-se. Por acaso, eles podiam aproveitar o nome, mas tipo ser ela, não é? Tipo, ela é que podia ser a Witch. Ah! Ok. Mas eu acho que iria ser, se tivesse havido um 3, Halloween 3 Rob Zombie, seria ela e dois o, Rob, dois zombie, e o Mike, dois Myers a matar. Tipo seria, um dueto. Eu acho que seria por aí. Era o Michael e Micaela. É isso. Michaela Knight. Não, isso é outro franchise. Ela teria que ter uma dinâmica diferente, não é? Porque ele é uma espécie de monstro imparável. E ela é só tipo um bocadinho muito mais pequena. Um bocadinho muito mais pequena do que ele. Ela era ágil, percebes? Ele pois era... exato, se calhar ia ser tipo o Fast Zombie, não é? Tipo, exatamente. Epá, ela caminhava pelas paredes e pelo teto. Tipo a menina do Exorcista em Spider-Walk. Carla, palavras finais. Eu respeito o swing que ele tentou fazer neste quarto filme. Neste quarto filme, posso, já estou a delirar. No segundo filme, parecem quatro. Ele arriscou mesmo, tentou fazer uma cena completamente diferente, acrescentar um elemento alucinogénico ou de delírio para o Michael. Injetou aquela estética meia de videoclipes, mas pronto, pá, é nova. Entende-se que ele com isso queria trazer alguma frescura ao franchise, mas para mim não resultou de todo. Pá, mas eu prefiro ver um filme que faz um grande swing and miss do que ver um filme que é só completamente que joga player pelo seguro. Safe. Sim, sim. Obrigado por se juntarem a nós neste Halloween tardio. E já só falta mais um capítulo nesta aventura, que há de ser para o próximo ano, quando exatamente fizermos o... Eu acho que temos que meter os três filmes do David Gordon Green, não é assim que ele sim, chama? Sim, é isso. Temos que meter esses três Halloweens todos no mesmo saco. É isso. E pronto, já sabem, tem é um, já um, menos de um ano para os ver. O mal irá acabar nessa noite. Sim. Pronto, e depois começamos do início e fazemos tudo outra vez. Não faz sim muito mal isto não ser exatamente no Halloween, porque o Halloween é quando é quando o homem quiser. Ah, está. É o Natal número 2. Se não for em setembro ou setembro, fica novembro e pronto. Tá bem. Bem. Pronto, olha, obrigado, malta. Foi muito fixe. Obrigado a nós. Sempre um prazer. Sempre Halloweeners para sempre. Já podem tirar as decorações de Halloween da rua e tudo, porque já está. Pronto, exato. agora já podem. O vosso esqueleto gigante comprado no... no OLX. No Temu, agora é no Temu, não é? Temu. Está em todo lado. Medo, temer, Temu. Temu, que isto não seja bem que eu estava à espera. Espero que tenham gostado desta nossa travessura já fora de tempo, mas estão sempre a tempo de se atualizarem no nosso menu, agora já com mais de 300 episódios à escolha, e é simples encontrarem-nos. É, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, Instagram e outras redes de pesca que vocês queiram encontrar. Este estamos é lá o nosso episódio 301, malta. Que honra. Bonito. Tchau, tchau. É como aquele filme, 301. Ah. É a sequela, não é? É a sequela. Ah. 301. Foi uma oportunidade perdida, podiam ter feito pois isso. Foi. Não era, mas não.